noite vai acontecer. Depois é cada um pro lado. Você me esquece, eu esqueço você. A gente promete, mas o coração nunca deixa cumprir. O beijo é puro e o abraço não deixa fugir. A história se repete no final. A gente não é normal, longe do outro. Coração pede socorro e a boca pede o gosto da noite passada. A gente não se assume não, mas também não se larga não, no dia da paz. Doidinho aí, quer que eu grave depoimento no frio do capeta que tá fazendo aqui nessa São Paulo? Menino, eu sou tocantinense, João. No outro da play parece piada, longe do outro. É, quando eles chegaram, na verdade, queriam um DVD grande, porém o local era pequeno. E isso a gente se baseou pelo DVD anterior que a gente fez em Brasília, que era um DVD muito grande, um espaço muito grande, e esse era metade do espaço. Mas falar no Catatau, a gente tem que fazer algo grande mesmo assim. Viemos para cá, fizemos a visita técnica, olhamos o local, e assim, era um desafio muito grande. Ele é um local pequeno e nós queríamos gravar um DVD muito grandioso em termos de estrutura. 24 horas ligado! Tem aqui no meu colo, meu? Cara, prefiro meio, tá bom. Bora decolar. Você não passei aqui no Recife. O local do show ali, rapaz, tá ficando bonito demais. E fazendo duas coisas que eu amo. Uma que é cantar, tá olhando onde a gente vai estar apresentando, gravando nosso terceiro DVD. E outra que é voar essa máquina aqui, rapaz. Bom demais. Duvido que ele te amou mais do que eu te amei. Eles vieram fazer show aqui, eles ficavam doidos. Tinha um desejo muito grande de poder fazer um trabalho no Nordeste. Quando surgiu um novo DVD, o Henrique Juliano falou: não, queremos que seja no Nordeste. Lá no cenário inteiro vai ficar uma parte, aqui. Depois afunda pra cá, entendeu? Opa! Vai valendo. Se puder botar o clique aí, cara, que as pessoas costumam gravar. Opa! Chico Amador é foda, né? Eu esmaguei no seu olhar, atravessei no seu beijo, colei no seu rosto, eu queimei a língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida, pensa, explica como é que a gente fica. Eu esmaguei no seu olhar, tropecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu queimei a língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida. Se livrar aqui, eu ver que já rola e deixo pra autorar lá. A gente fica. Tirar essa inteira e aquela lá. Tropecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu queimei a língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito. Vamos mudar porque o Catatau chegou, ele é muito louco, entendeu? A gente muda tudo o que ele precisar. Que a gente fica. Na verdade vai diminuir o Jota. Pra diminuir o Jota precisa perder 4 metros. Aí fica menos espaço pro cara andar e mais espaço pro público assistir. É um trampo. Uma madrugada. O que é uma madrugada? Simples. Eu acho que a gente partiu do princípio de que para ser grande a gente não precisaria ter altura, ter largura, ter tamanho. A gente precisava distribuir isso muito bem e aproveitar não só o local, mas tudo que em volta dele oferecia para que ficasse grande. galera, como é que é ao vivo. Uma lá, uma aqui e outra aqui. A cara do Carlinhos aqui no vídeo é do c... Se ele falar que tá bravo comigo, é mentira. Não, eu não tô bravo com ele. Jamais eu vou ficar bravo com ele. Tá tudo tranquilo. Vamos falar um pouquinho desse projeto aqui. O idealizador desse projeto, toda essa ideia aqui, ó. É esse cara. É nóis. Pra deixar o doidão, né? Porque você vê que todo meu projeto, ele é meio louco. E tô até pensando em te evitar. O que é o diferencial desse projeto? Os painéis são inclinados, virado pra cima. O catatal tá aproveitando muito isso. Dois camates a 16 metros de altura, capturando todo esse caldeirão. O posicionamento das câmeras para esse DVD a gente teve que mudar completamente. Tirei as duas do chão, coloquei elas em cima das torres que a gente confeccionou. Chega a ser um 360. A gente tem um prédio do outro lado da rua que também está cheio de luz. Um prédio muito bonito, antigo. E aí nós demos um toque de high-tech nele com umas tiras de LED ball, onde a gente faz um pixel map, passa conteúdos. Em cima fazendo o letreiro em painel de LED de 37mm, realmente o prédio ficou sensacional. Eu não tenho pra me afastar, mas estamos trabalhando com uma média aqui de 1000 metros de painel de LED, painel de 7mm, 10mm, LED ball, painel de 37mm, uma composição totalmente diferente de tudo que já foi feito. Um projeto muito bem trabalhado, desenhado, combina com o artista. A gente tem umas lanchas, toda a galera animada do outro lado ali na água, tá todo mundo iluminado. Tá bonito, o projeto é bem interessante. O Tati tava brincando com o catatal que ele não existe simetria, mas ao tempo, mesmo tempo ele existe muita simetria, ele é muito harmônico. Quem falou errou, então quem de nós dois errou? Catatal, parabéns. Ficou 10, gostei. Bora que pega, Juliano, partiu! Amanheceu o dia, chuva atrapalhou a gente um bocado à noite. Na verdade foi a semana inteira, não foi só essa noite. Atrapalhou a montagem dos equipamentos, a montagem do cenário em geral. E consequentemente atrasou nossos ensaios, né? Então a gente veio conseguir passar a primeira música, já era 4 horas da manhã. Aqui é Dourados! Só raiando. Conseguiu passar quase tudo. A chuva foi um fator que vai ficar marcado aí nesse DVD. Judiou bastante da gente, mas todo mundo aqui foi guerreiro demais. Pepato, toda a equipe do áudio. Agradecer a toda a nossa equipe, agradecer a toda a galera e todo mundo que foi responsável para tudo isso estar acontecendo. É nessas horas que separa os meninos dos homens. O repertório tá bem variado, eu acredito, assim. A gente sempre fala que, cara, como é que vocês fizeram um repertório daquele jeito, não sei o quê, como é que faz pra acertar um repertório? Cara, é gravar o que você gosta, a gente sempre gravou aquilo que a gente gostava. Tá muito feliz também com a participação da nossa mania, Marília Mendonça. Uma música incrível. Foi a primeira música, inclusive, que a gente selecionou pra esse repertório. Já deve ter mais de ano. Foi logo quando a gente gravou o DVD de Brasília. O Tchulo e a Marília fizeram essa música e mostraram pra gente. E a gente, de cara, já falou, cara, a gente vai gravar essa música na primeira oportunidade que a gente tiver. A música é maravilhosa, linda. Ela é mais ainda. Eu vou morrer. Ela tinha que estar aqui. Vou desmaiar. Fala seu nome. Marília Mendonça. Eu sou a Marília Mendonça. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou. lembrei do DVD de Brasília. Eu tava junto com o Tchula e eles iam gravar músicas nossas e eles já estavam assim, emplacando e tal. Já, na verdade, já tinha emplacado. Era uma consagração, assim, pra gente, assim, pra todo mundo, né? E eu tava emocionada por ter músicas naquele projeto. Eu chorei demais, eu fiquei louca lá e tal, mas hoje foi uma emoção diferente. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor. Porque eu sabia que teria a emoção de ter músicas minhas nesse DVD, a emoção dos meninos que eu pego pra mim porque são meus irmãos, eles me contam tudo, eu sei tudo da vida deles. A gente tem uma amizade muito grande. Que eu tô sentindo a mesma emoção que eles estão sentindo, ou pior. E a minha emoção de entrar naquele palco daquele tamanho. O dia amanheceu tão lindo, eu dormi, acordo sorrindo. Tô muito feliz, tô muito realizada por mim, pelos meus amigos. O dia amanheceu tão lindo, eu dormi, acordo sorrindo. Agora começa a correria e é partir para o abraço agora. Vambora, vai começar o show. Para a honra e glória de Deus. Chegou a hora. Bora, bora! Cara, eu só peço mesmo que vocês recebam esse DVD com muito carinho, que a gente consiga realmente levar a verdade que cada uma dessas canções traz pra gente, assim. A gente quer cantar a verdade, cantar o que vocês sentem, cantar o que vocês pensam, cantar o que vocês vivem, o que a gente vive no geral, porque nós somos seres humanos. Resumindo, a gente quer que vocês sofram, choram também, beba muito. Igual nós, pô. E vamos, né, pro show, gente. A gente também show. Não faz assim? Muito. Né, muito. E é isso, cara. Deus abençoe a vida de vocês que estão nos assistindo agora, que estão assistindo esse DVD. Apareçam nos shows do Henrique e Juliano. Se estiver na sua cidade, vai lá curtir com a gente um pouquinho, se divertir. E é isso. Obrigado, um beijo para todo mundo. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Até a próxima.